novinha do meu lado. Sei que tá molhado, mas pra nós é praia. Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado. Cê tá ligado, nós não fuma paia. Fui pro M com a novinha, que delicinha. Mas ela tá aqui, tá. Tava toda apertadinha, ficou louquinha. Hoje ela se acaba e vai perereca. Vem perereca, vai perereca. Senta pros favela, vai perereca. Vem perereca, vai perereca. Vai sentando pros favela, vai perereca. Vem perereca, vai perereca. Vai sentando pro favela, vai perereca. Vem perereca, vai perereca. Senta pros favela. Eu tô fumando um baseado com a novinha do meu lado. Sei que tá molhado, mas pra nós é praia. Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado. Cê tá ligado, nós não fuma paia. Fui pro M com a novinha, que delicinha. Mas ela tá aqui, tá. Tava toda apertadinha, ficou louquinha. Hoje ela se acaba. Vai perereca, vem perereca, vai perereca, senta pros favela, vai perereca, vem perereca, vai perereca, vai sentando pros favela, vai perereca, vem perereca, vai perereca, vai sentando pros favela, vai perereca, vem perereca, vai perereca. Sentamos favela. Escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te dizer. Solta, solta, solta a batida, VG. Baseado com a novinha do meu lado. Sei que tá molhado, mas pra nós é praia. Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado. Cê tá ligado, nós não fuma paia. Fui pro M com a novinha, que delicinha. Mas ela tá aqui, tá. Tava toda apertadinha, ficou louquinha. Hoje ela se acaba e vai perereca. Vai perereca, senta pros favela. Vai perereca, vem perereca, vai perereca, vai sentando pros favela. Senta pros favela. Senta pros favela, vai perereca, vem perereca, vai sentando pros favela.